Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos ouvem. O disco do dia de hoje traz o álbum de Lucina, Ponto Sem Nó. Abrimos com Festa no Mar de Lucina e sua parceira de sempre, Luli. Netuno resolveu se casar e deu uma grande festa lá no fundo do mar. Vieram todos os peixes do rio e veio até lontra, sapo e jacaré. E peixe, lua, porco, boi, palhaço, gato, galo, leão até. De tudo quanto é cor, formato e jeito, tinha mesmo peixe em pé. Dançando a lambada de carona na marola da maré. Lucina, cantora de voz personalíssima e expressiva, compositora e instrumentista de mão cheia, nos traz um álbum original nas sonoridades, nas suas letras e melodias. Confira Nas Mãos da Sereia, mais uma de Luli e Lucina. Podia rogar, podia rezar na areia do mar que sentia, nos dedos correr, no dedo escorrer a seiva da pedra mais fria que a água, fria que a água, fria que a água, fria, mais fria que a água do mar. No peito a jorrar, no corpo a jorrar, batuque que o sangue incendeia. O mar e seus habitantes, reais ou mitológicos, são presença constante nesse álbum de Lucina. Ouça Os Peixinhos do Mar, de Juca do Violão. Os peixinhos do mar vem na areia sambar. Os peixinhos do mar vem na areia sambar. Outro dia fui pescar na praia de Itapuruçá. Encontrei um caranguejo que tocava realejo. Um siri todo pachola dedilhava na viola. Uma lagosta sapeca vinha tocando o rapé. Que os peixinhos do mar vem na areia sambar. E os peixinhos do mar vem na areia sambar. E depois um camarãozinho que tocava cavaquinho fez um chorinho animado e o mar ficou agitado. Um tubarão de voz grossa cantava a moda da roça, convidava a baleia para sambar lá na areia. Os peixinhos do mar vem na areia sambar. E os peixinhos do mar vem na areia sambar. Lucina homenageia Xangô, certamente seu orixá. Se não for o dela, de todo modo é o meu. Ouça Jardim de Xangô, de Joésia Ramos. Nos jardins da casa de Xangô, a flor dá na pedra, a flor dá na pedra, água corre da nascente e volta pro fundo da terra. Leva essa tristeza, essa dor, silencia Xangô, me acalma e lava. Água corre da nascente e a flor dá na pedra, a flor dá na pedra. Amor Perfeito, de João Donato e Moraes Moreira. Mais uma música nesse álbum excelente da Lucina. Veja, meu bem, te vi como se beija a flor. Seja meu quero, amor perfeito, amor. Seja meu bem querer, cera de abelha e mel, cara de quem comeu pera, maçã e céu. Girassóis nos jardins do prazer, pra você é o que há. Pelo sim, pelo não, levo fé, sempre o seu coração bate na minha porta. O disco do dia de hoje é Ponto Sem Nó, de Lucina. Um disco do selo Rádio Mac, distribuído pela Hobby Digital. Mais informações sobre Lucina na internet. Vale a pena chegar junto dessa artista de grande talento. Nosso programa é apresentado e produzido por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Um bom fim de semana e até segunda-feira com mais um Disco do Dia.